Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, e começamos hoje com um neurocientista que é sobretudo conhecido por músico nas sonoridades eletrónicas, embora chegue a muitos lugares. É muito diversificado o universo artístico de Sam Shepard, conhecido por Floating Points do último Crush, abertura com Sea Watch. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com o último crush de Floating Points e Sea Watch. Fomos depois até à música de Matthew Collins de Eudzonia Love, para irmos deixando para trás Somebody This Pain Will Be Useful To You. Vem dentro de um disco que demorou 3 anos a ser construído, chama-se What Matters Most, junto a Dakota Sweet, ao sueco Dag Rosenqvist e ao pianista Emanuele Errante, este italiano, para continuarmos com uma novidade por aqui. Echo Village junta duas personalidades, Emil Holmström e Peter Wilkstrom. Eles andam por aí desde o início do século XXI. Acaba de chegar o 7º disco de originais, Arrived. Tem uma série de colaborações, nomeadamente Alf Tribe, que entra nesta Topanga. Agora Echo Village. Thank you. Anda no mercado musical desde os anos 70, camadas e camadas sintetizadas de instrumentos e de outros elementos eletrónicos. Chama-se Mark Barreca, edição recente, From the Grey and the Green, Socum Falls, rodou por aqui, e agora de Amir Abi, os sons mais ambientais com drones sombrios, Secret Pyramid e The Movements of Night, a Descent. ano passado lançou um disco só com temas simples ao piano, mas recentemente Alluvium, o projeto do homem de Portland, Matthew Robert Cooper, voltou às edições com Virga One, mais virado para temas longos e ambientais. Rodou por aqui House, Taken Over e agora um salto até à Islândia e à produção de Olafur Arnalds, edição ao vivo Revisions, retirado de um concerto em Munique, Niepi. Thank you. Thank you. Por falarmos em Munique, ouvimos há pouco Niepi, tocado por Olafur Arnold. Depois de Munique, originário de lá, Carlos Sipa, ele que junta a música pop, também à experimental, tudo num só projeto. Da edição recente do ano passado, Retronomies and She Was, já sabem, este programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Neste lugar, por lá também, os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu regresso de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.